Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você! Olá meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia! Estamos chegando mais uma vez com muito orgulho, com muito carinho para mais um Central da Biografia. E é muito legal falar com você, viu? É um momento abençoado. Eu gosto demais. Aquele abraço bem forte onde quer que esteja, no campo ou na cidade. O nosso reconhecimento, o nosso respeito a você, a sua família e os seus amigos, tá bom, gente? Central da Biografia hoje destaca a fera da música, Biafra. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Biafra, um dos grandes nomes dos anos 80. Músicas românticas, gostosas, e a gente começa dizendo que em 1957 nasceu Biafra, e Biafra é o pseudônimo de Maurício Pinheiro Reis. É um cantor brasileiro, ele é conhecido por canções de grande sucesso no Brasil, como Sonho de Ícaro, por exemplo. E Biafra nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ainda na infância, ele se interessou pela música, particularmente por percussão. Ele era filho caçula de uma família de três irmãos. Para não incomodar a sua avó, ele fez curso de música e flauta, o que impulsionou a sua vocação musical. E Biafra fez parte do coral do Centro Educacional de Niterói, cujo maestro era Hermano Soares de Sá. Nos anos 60, fez apresentação cantando no coral na Escócia, no Festival de Aberdeen, cantando peças de Villa-Lobos. Ele surgiu como cantor para o público brasileiro no começo dos anos 70, quando fazia parte da banda O Circo, que teve algum sucesso em várias apresentações do Rio de Janeiro e Niterói. Em 1979, ele lançou Primeira Nuvem, pela gravadora CBS, cujo sucesso foi a música Helena. O Central da Biografia destaca Biafra, que ganhou o disco de ouro com o álbum Despertar, no ano de 81, e que continha a canção Leão Ferido, que é uma de minhas prediletas, viu gente? Foi grande sucesso das paradas na época, e ganhou outro em 84 com a canção Sonho de Ícaro, que se tornou plataforma de sua carreira e fez parte do álbum Existe Uma Ideia. Muitos cantores já interpretaram as canções de Biafra: Xuxa, Angélica, Rosana, Ney Matogrosso, Simone, só para citar alguns. Em 1998, ele mudou seu nome, tirando a letra I pelo Y. E ele fez isso para evitar confusões com a Guerra Civil Nigeriana nas páginas da internet. Vamos com música, Biafra, Todo Sentimento, Biafra, Leão Ferido e Cinema. Biafra, destaque de hoje no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Até se consumar o tempo.

fecho os olhos, não te quero mais. Dentro do coração, quantas vezes eu tentei falar com você. Eu não gosto de me ver assim, mas não tem solução. A verdade dói demais. Está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Hoje crio a vida diferente. Tenho um rio à minha frente que não cansa de passar. Lava pedras, leva vivos e mortos. A água não mede esforços para mover o moinho. Vem, prepara o leito que eu deito e durmo o sono dos justos em pleno roda-moinho. Vem, prepara o leito que eu deito, eu quero ter seu carinho roçando todos os músculos. Hoje vejo a vida diferente. Tenho um filme à minha frente que não para de passar. Tantas cores, tantas vozes e corpos. Os olhos não têm remorsos para seguir o caminho. Vem e de cada cena me acena e some em câmera lenta no foco desse cinema. Vem de cada cena, minha cena. Eu quero ver seu carinho roubando todos os temas. Minha cena e some em câmera lenta no foco desse cinema. Vem e de cada cena, minha cena, eu quero ver seu carinho roubando. Você está ouvindo Central da Biografia. Estamos de volta à Central da Biografia, destacando que na metade dos anos 70, a carreira musical já era seu principal projeto de vida. E foi nessa época que nasceu o Circo, a banda que teve rápido sucesso em apresentações em Niterói e no interior do estado do Rio de Janeiro. Como principal vocalista do grupo, Biafra começou a ganhar intimidade com os palcos e foi acompanhado por seus colegas de O Circo, que Biafra entrou pela primeira vez no velho estúdio da CBS. A CBS hoje é a Sony Music, na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro. E eles chegaram para gravar o seu primeiro álbum, na época editado em LP e também em fita cassete. Quantas emoções, quantas histórias boas! Este Central da Biografia está demais e a gente traz Biafra cantando e encantando. Despertar, na sequência, Helena e depois, Nova Estrela, Biafra no Central da Biografia. Central da Biografia. O sol já bateu na janela, mandando já acordar. Minha cabeça fala levantar, mas meu coração quer sonhar. E eu continuo aquele beijo que eu quero te dar. E eu continuo aquele beijo que eu quero te dar. De repente o dia me assalta, me jogando tonto no ar. Olho no relógio o tempo, penso que você já está lá. E eu me visto bem ligeiro, porque o amor não pode esperar. E eu me visto bem ligeiro, meu amor não pode esperar. Vou remexer minha lembrança e trazer você pra me amar. Pois em mim já ficaram olhar, o sorriso e o beijo por dar. lugar, pois em mim já ficaram o olhar, o sorriso e o beijo por dar. O sol já bateu na janela. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Sem sequer dizer pra onde foi, nem quer saber de nenhum lugar onde as românticas estrelas fiquem como enfeites, luzes não aquecem o ar, nem vai brilhar meu coração, que de teimoso não percebe que você fugiu de mim. Só me fez sofrer em vão, mas não faz mal. O ano se passou, por que não me esquecer? Você fez de mim, só me fez lembrar que estou doido de amor. E antes de sair, por que não me entender? Por que não me entender, Helena? Só me fez lembrar que estou doido de amor. E antes de sair, por que não me entender? Por que não me entender, Helena? Que a minha dor. Você está ouvindo Central da Biografia. Em que vela, em que navio vai ventar o meu amor? Dessa espera eu faço um porto, mar aberto ao coração. Em que noite a sua estrela vai brilhar na minha mão? Vai romper a escuridão. Nova flor. como um velho vento em mim. Sei de cor a tua cor, colorindo meu caminho. Como o sol na nova flor, pra romper a escuridão. Apresentação Edgar de Souza. Bem, amigos, chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia, que hoje destaca Biafra. Daqui a pouco, o Edgar de Souza volta. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Bem, amigos, de volta com o Central da Biografia. Deixa eu agradecer o carinho da sua audiência, viu, gente? Olha, muito obrigado. A gente sente, né? A gente sente no coração o carinho da audiência de cada um de vocês. Muito obrigado também a todos que nos procuram no Facebook, né? Procuram ali pelo Edgar de Souza, locutor. Então a gente fica muito feliz. Esses amigos e amigas do Facebook que vão lá e dão dicas de qual Central da Biografia gostariam de ouvir. E a gente responde atentamente e carinhosamente a cada amigo e amiga do rádio. Mas, meus amigos, lançado em 79, Primeira Nuvem foi rapidamente adotada pelas rádios de todo o Brasil. Uma das canções compostas pelo próprio Biafra e por Luiz Eduardo Fará transformou-se em grande sucesso. Helena, poucas semanas depois de introduzida nas rádios, e essa faixa ganhou popularidade ainda maior ao ser incluída na trilha sonora da novela Marrom Glacê da Rede Globo. Esta mesma emissora iria, ao longo dos anos, solicitar mais 7 músicas de Biafra para suas novelas. Daqui a pouquinho a gente vai passar a lista, ok? Identificando suas canções com vários personagens famosos. Já em seu terceiro álbum, Despertar, em 81, Biafra recebe o seu primeiro disco de ouro ao superar 100 mil cópias vendidas, impulsionada pelo impressionante sucesso radiofônico de Leão Ferido. Biafra e também Dalto essa composição. Música mais executada pelas emissoras brasileiras no ano do seu lançamento e que mais tarde receberia novas interpretações de vários artistas. Um deles é a bela voz, a bela Simone. Biafra no Central da Biografia, Uma Vez e Nunca Mais, Dor na Solidão, Mil e Uma Noites. Biafra, homenageado de hoje, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia, apresentação Edgar de Souza. Mas eu já Você está ouvindo Central da Biografia. Fui fundo na verdade, no silêncio. Quero morto mar da liberdade. Biografia. Um dia desses vou levá-la até o cais, a mil e uma noites, em um só momento seu, um barco. que viaja velejando até o sol. Um marco no oceano que desvia nosso olhar. E o mar, lá no mar, não tem fim. Um dia desses, cedo claro, percebi na ponta do horizonte uma estrada sem final. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Um leve raio de sol pousou no meu coração e apareceu pelo ar uma nova canção. É como sonhar acordado e ver as pessoas fugindo da noite. É como olhar através de você. Meu amor, todo dia ela quer viajar nos meus sonhos, encontrar um tesouro perdido no meu coração. Mas a luz da manhã não tem mapa ou razão. É hora de acordar. Meu navio pirata navega um raio de sol. Apareceu pelo ar uma nova canção. É como sonhar acordado e ver as pessoas fugindo da noite. É como olhar através de você. Meu amor, todo dia ela quer viajar nos meus sonhos. Encontrar um tesouro perdido no meu coração. Mas a luz da manhã não tem mapa ou razão. É hora de acordar. Meu navio pirata navega no raio de sol. Mas a luz da manhã não tem mapa ou razão. É hora de acordar. Meu navio pirata navega no raio de sol. Todo dia, todo dia. Está ouvindo Central da Biografia. Bem, meus amigos, o ano de 1984, mais um disco de ouro em seu álbum de estreia na gravadora Ariola, hoje com seu catálogo incorporado à Universal. Desta vez, a música que explodiu nas paradas de todo o Brasil foi Sonho de Ícaro, aliás, composição de Pisca e também Cláudio Rabelo. Desde esse início vitorioso até hoje, Biafra jamais deixou de ter as suas canções cantadas e lembradas por fãs de todas as gerações. São ao todo 12 álbuns inédito e duas compilações que compõem um capítulo importante na música popular brasileira. Como compositor, Biafra registrou a sua obra na voz de grandes artistas como Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Simone, Chitãozinho e Chororó, Christian Ralph, Rosana, Xuxa, Angélica, Danilo Caymmi e muitos outros. No dia 8 de setembro do ano de 2009, por exemplo, foi lançado um vídeo no site do YouTube, no qual Biafra é atingido involuntariamente por um parapente, enquanto cantava para uma gravação de TV. A música de seu maior sucesso, Sonho de Ícaro. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Um episódio cômico na vida de Biafra, que encarou a situação com muito humor. Biafra, Sonho de Ícaro e seu nome no Central da Biografia. Central da Biografia. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz feito um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo fim, simplesmente só, rock do bom, ou quem sabe jaz, som sobre esconder no olhar.

está em mim, invadindo sem querer. Tudo passa e eu só sei dizer seu nome, seu nome. Aquilo que senti não dá mais pra se apagar. Fecho os olhos, não te esqueço. Deito e amanheço, como é bom lembrar. Tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar. Fecho os olhos, não te esqueço. Deito e amanheço, como é bom lembrar. Seu nome, seu nome. Você está ouvindo Central da Biografia. Não me chame de amor, não me chame de paixão. Sem saber aonde anda o coração, se ele anda por aí sem ter porto pra ficar, eu prefiro nunca mais me enganar. Não me diga pra esquecer que saiu com outro alguém. Não me diga que só eu te faço bem. A verdade é uma só, ela brilha no olhar e desmente quem arrisca disfarçar. É demais vir e acordar com a solidão e rolar na cama até cansar, ter tudo pra te dar sem ter como te amar. Não dá sair e não dizer aonde foi, deixando a nossa vida pra depois. Me dói, me dói, mas esse tempo já passou e eu já vou. Bye, bye. É demais dormir e acordar com a solidão. Sem ter como te amar, não dá sair e não dizer aonde foi, deixando a nossa vida pra depois. Me dói, me dói, mas esse tempo já passou e eu já vou. Bye. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, amigos, terminamos aqui mais um Central da Biografia. Hoje nós destacamos Biafra, músicas românticas gostosas aí, que acalentou o coração de tantos amigos e amigas, tá bom? Mas, meus amigos, o Edgar de Souza agradece a você. Muito obrigado, um beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo Central da Biografia. Um grande beijo e a gente se encontra por aí. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.